lembranças na mente. Quando chega aos 16, quem não passou, espera, vai chegar sua vez. Tanto homem quanto a mulher quer se libertar. Tal liberdade, claro, pode bem caro ficar. Acha o mundo fácil e querem pegar pra si. Ganha poder para poder melhor se garantir. 16 é de menor, é isso que fala. Deixa claro que dá nada portar uma arma. O que o mundo oferece é difícil lidar. Temos que andar, não podemos parar. Pois nunca para os obstáculos que enfrentamos na vida, que nos obriga a escolher e trilhar uma trilha. Sabemos que na adolescência nascem os sonhos. Com 16 a mente é ampla, faz altos planos correr atrás. Não é mais nem menos que o objetivo estar nos genes. Humano, isso desde o princípio. Sem atitude aos 16. Com 16 a pessoa quer fazer o que quer, passando por cima, seja homem ou mulher. Nossa, sem atitude aos 16. Só quem pode ter é você. Querem tudo por querer, não querem mudar. É difícil lidar, ser tal, não por estar. Aqui no Brasil muitos morrem aos 16. Talvez pela ansiedade ou pela maldade, talvez sem deixar alternativa. São essas as condições nessa fase da vida. Comum as ambições, na mente nasce uma vontade de amadurecer. E no semblante é visível, deixando transparecer. Crescem os desejos e a vontade de sair de casa. É natural do homem buscar a própria estrada. Muitos querem ir em frente, se formar o objetivo certo. Outros já não podem, é muito mais complexo. Sua humildade está além, é vivida na pele. Já vem de peso do cerrado e os ideais não conseguem. Está fechada as portas, mas há quem as quebre. A existência é a chave, então faça em série. Sofrimento é na pele, mas todos são brasileiros. Aos 16 as mudanças ocorrem o tempo inteiro. Nossa, sem atitude aos 16. Só quem pode ter é você. Com 16 a pessoa quer fazer o que quer, passando por cima, seja homem ou mulher. Nossa, sem atitude aos 16. Só quem pode ter é você. Querem tudo por querer, não querem mudar. É difícil lidar, ser tal, não por estar. Se desistir é frio, a mente cai em cativeiro. Se rende em falsas malícia que vem com nevoeiro. A doença urbana que ronda a cidade, de todo tipo e classe, encabeçado pelo crack. Com 16 o mundo parece que cabe nas mãos. Muitos confundem esse mundo com um 3-8. Querem tudo muito rápido, isso sobe a cabeça. Impulsos que levam a pessoa pro cemitério ou cadeia. Vítima das consequências, estatística. Estão em paz, que nada pergunte ao pai da família. Que sofre ao ver a sua mulher no canto, com a foto do filho na mão, cheia de gota e planta. Coisas que acontecem na periferia é fazer milhares de família perderem a fé. Aquele gosto que de vez em quando a gente sente de viver, mas o tal do sofrer é bem mais presente. Nossa, sem atitude aos 16. Só quem pode ter é você. Com 16 a pessoa quer fazer o que quer, passando por cima, seja homem ou mulher. Nossa, sem atitude aos 16, só quem pode ter é você. Querem tudo por querer, não querem mudar. É difícil lidar, ser tal, não por estar.